Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O Banco Central avaliou nesta terça-feira que a eclosão da guerra no Oriente Médio piorou as perspectivas para a inflação no Brasil, diante do aumento no preço do petróleo e seu eventual repasse aos combustíveis, e que, por isso, a política de juros terá de se manter contracionista, ou seja, restritiva. As informações constam na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, realizada na semana passada, quando a taxa básica de juros foi reduzida de 15 para 14,75% ao ano. Esse foi o primeiro corte de juros em quase 2 anos. Por conta disso, a instituição afirmou que é preciso manter uma política de juros conservadora, o que indica que o ciclo de cortes de juros pode ser mais contido em relação ao que era estimado antes do conflito no Oriente Médio. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que permite que medicamentos sejam vendidos em supermercados. Na prática, a lei permite que supermercados tenham uma área dedicada à venda de medicamentos, desde que esse espaço funcione como uma farmácia de fato, com regras próprias, controle técnico e separação do restante da loja. A medida já está em vigor. Algumas redes de supermercado já vinham anunciando a instalação de farmácias próprias dentro dos mercados assim que a lei fosse aprovada. A nova legislação autoriza a instalação de drogarias nesses espaços, mas mantém a proibição de expor medicamentos junto a alimentos ou outros produtos. Para a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, o texto sancionado representa um avanço em relação a propostas anteriores que previam a venda de medicamentos diretamente em gôndolas, sem controle técnico. Agora 12:02. Boa tarde. Hoje é terça-feira, 24 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes Clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Na Ótica Prime, ouvir você é nosso grande diferencial. Aqui entendemos suas necessidades e oferecemos o melhor em armações e lentes com atendimento personalizado. Faça uma visita, Rua Rio Branco, quadra 26, e descubra por que a Ótica Prime é a melhor escolha de quem busca mais do que óculos, busca confiança. Ótica Prime, nós ouvimos e entendemos você. Ótica Prime. 94 tá comigo nas ruas. Feirão Casa Paulista Vita. Sabe aquele sonho de ter um lugar para chamar de seu? No Feirão Casa Paulista da Vita, ele pode virar realidade. Você pode conquistar seu apartamento com subsídio de até R$55 mil e ainda cheque de R$11 mil do Casa Paulista. Mais facilidade para você e sua família começarem uma nova história. Passe na Vita. Feirão Casa Paulista Vita. Para conquistar seu apartamento, vai de Vita. Dias 27, 28 e 29 de março, das 9 às 18 horas. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro nele, nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. 3227-4110. 94 Notícias. Agora 12:05, de volta com 94 Notícias. A Câmara Municipal promove hoje uma audiência pública para debate sobre a estrutura da administração direta e as tratativas de retomada das discussões sobre a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores. Emerson Luiz tem mais informações. No último final de semana, a Prefeitura publicou no Diário Oficial a aplicação de multa à FADEP, Fundação para o Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa do Direito, contratada no final de 2022 para a realização da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o PCCS. O estudo teve início em janeiro de 2023 e o contrato encerrado pelo município em novembro do ano passado, sem que o documento entregue tivesse sido aceito pelo município. A divergência entre o trabalho contratado pela prefeitura e o entregue pela FADEP motivou o protocolo de denúncia ao Ministério Público. Além disso, a FADEP foi multada em R$131.400 e está impedida de participar de licitação com o município de Bauru pelos próximos 2 anos. Sem as adequações necessárias para o pagamento do salário mínimo nacional, as categorias com menor remuneração na grade da prefeitura e a aplicação dos pisos salariais das categorias foram protocolados nesta segunda-feira na Câmara Municipal 2 projetos de lei. Um deles reajustando os salários dos servidores municipais em 5,12% retroativos a 1º de janeiro. E outro instituindo o pagamento de abono salarial destinado a assegurar o pagamento equivalente ao salário mínimo nacional aos servidores públicos da prefeitura e da administração indireta. Emerson Luiz, Jornalismo 94. A audiência pública desta terça-feira começa às 14h. Agora 12h07, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei aprovada pela Câmara que promoveu alterações no organograma da Prefeitura. Entre as mudanças estão a redefinição de cargos, a criação de 3 novas secretarias e da função de secretário adjunto. No documento, o Procurador-Geral Plínio Antônio Gentil pede a impugnação de 70 cargos aprovados. A vereadora Estela Almagro cobrou os demais vereadores sobre a discussão do projeto antes da votação. Nós tivemos a notícia importante da propositura da ação direta de inconstitucionalidade por parte do Procurador-Geral de Justiça após a nossa provocação que se deu ainda quando da época da aprovação da 7913. Um organograma descabido, completamente estapafúrdio, que criou toda uma regra e um sistema de gerência e outros cargos, inclusive contradizendo ADIs anteriores e descumprindo-as por parte da chefe do Executivo, sem nenhum debate com o segmento, sem nenhum debate com os servidores, sem nenhum debate com o sindicato, sem nenhum debate com o Poder Legislativo, mas com total complacência da base, que disse sim, normal tramitação, e aprovou essa lei estapafúrdia, ilegal e inconstitucional. Os apontamentos do pedido de ADI do Procurador-Geral de Justiça traz luz parcial às preocupações todas que nós levantamos durante esse período longo de debate e esperamos que tramite rapidamente, inclusive porque a arrogância da chefe do Executivo em tratar de temas tão caros para o serviço público faz com que ela já tenha mandado outros 2 PLs que em tese deveriam ser substitutivos da 7913, ou seja, nenhum tipo de consideração ou preocupação com a tramitação e os impactos que um organograma da máquina pública tem sobre o serviço público na cidade. Tramita pelas comissões o projeto para a criação da Secretaria Municipal de Mulheres, com o objetivo de fortalecer e centralizar as políticas públicas de igualdade, proteção e autonomia feminina. Agora 12h10, a Prefeitura de Bauru lançou na última semana o programa Meu Primeiro Lar, que reúne e organiza as ações habitacionais do município com foco na ampliação do acesso à moradia. A secretária municipal de habitação, Tabata Pinheiro, explica que a iniciativa atua em diversas frentes, como a construção de novas moradias, em parceria com programas estaduais e federais, subsídios para aquisição de imóveis por meio do programa Casa Paulista, entre outras ações. O programa Meu Primeiro Lar é a união de todas as iniciativas da Secretaria de Habitação para a diminuição do déficit habitacional de Bauru, ofertando moradia digna, com segurança e qualidade, como, por exemplo, construção de novas casas em parceria com os governos federal e estadual, busca por cartas de crédito do programa Casa Paulista junto ao governo de estado e até mesmo regularizações fundiárias. Concomitante ao lançamento do programa Meu Primeiro Lar, a partir da próxima segunda-feira, estará aberta no site da prefeitura o cadastro para famílias com renda de até 3 salários mínimos que ainda não possuem casa própria, para completarmos a demanda do empreendimento Vila do Cerrado, que já está em obra com 400 casas. Futuramente, num segundo momento, vamos ter também o cadastro para completar a demanda das próximas 600 casas já pré-aprovadas pela Caixa Econômica Federal e Ministério da Cidade. O cadastro para a primeira fase do programa Meu Primeiro Lar será realizado até o dia 24 de abril pelo site da Prefeitura de Bauru, bauru.sp.gov.br/meu-primeiro-lar. Agora 12:11, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. 94 tá comigo no esporte. Grandes ofertas, confiança, vem pra economia. Queijo mussarela Aurora, peça ou fatiado, quilo 37,90. Filé de peito de frango Sadia congelado, pacote Zip, 1 quilo, 17,89. Leite condensado Frimeza, 395 gramas, no clube, 4,98. Maçã Gala ou Pero Williams, 1 quilo, 7,95. Abóbora Cabotian ou Cebola Nacional, 1 quilo, no clube, 2,95. E se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no Clube Cliente Confiança e aproveite! Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. 94 Notícias. Agora 12:13, de volta com 94 Notícias. A partir da tarde, a condição de instabilidade aumenta, trazendo novas áreas de chuvas com trovoadas em várias regiões do estado. As temperaturas máximas terão leve declínio. Agora, no Centro Esportivo Sica, da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 28 graus, a umidade relativa do ar está em 59% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 51 centímetros, quando o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:14. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O Bauru Basquete enfrenta o Pato Basquete nesta terça-feira em confronto válido pelo Novo Basquete Brasil. A equipe bauruense, comandada pelo técnico Paulo Jaú, se reencontrou com a vitória no último sábado diante da Unifacisa e busca mais um resultado positivo para se manter no G8 do Campeonato Nacional. O jogo de hoje no ginásio Panela de Pressão começa às 19h30. Quem também entra em quadra nesta terça-feira é o Vôlei Bauru, que faz confronto pela última rodada da fase de classificação da Superliga Feminina, enfrentando o Osasco, em confronto que recentemente decidiu o título da Liga Sul-Americana Feminina de Vôlei. A partida de hoje será disputada no ginásio José Liberati, em Osasco, a partir das 9 da noite. A CBF sorteou nesta segunda-feira em sua sede os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil 2026, com confrontos previstos para o dia 22 de abril e 13 de maio. Entre os grandes do futebol de São Paulo, o Corinthians enfrentará o Barra de Santa Catarina, decidindo em casa. O Palmeiras jogará contra o Jacuipense da Bahia, com o jogo de volta acontecendo na Bahia. O Santos enfrentará o Coritiba e o São Paulo jogará contra o Juventude, os grandes do futebol paulista, nos confrontos da Copa do Brasil. Por jogar a quinta fase da competição, cada equipe receberá um prêmio da CBF em R$2 milhões. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:16. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,01%, com 181.956 pontos. Moedas também operando em alta. 0,28% para o dólar comercial, vendido a R$5,25. 0,52% para o dólar turismo, vendido a R$5,47. 0,09% para o euro, comercializado a R$6,09. E queda de 1,88% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$367.299. Agora 12:17, a 94 vem recebendo nos últimos dias diversas reclamações sobre falta de combustíveis, principalmente diesel e gasolina. Embora haja o conflito no Oriente Médio, cuja região é uma importante rota de produção e escoamento do petróleo, o problema a nível nacional se deve à política adotada pela Petrobras, como pontua o presidente da Associação dos Revendedores de Combustível de Bauru e região, Edivaldo Tuschi. O produto que mais falta é o diesel, tanto o S500 quanto o S10. Nós sabemos que o Brasil tem uma dependência de 30% dos importados. Além disso, que não está havendo importação porque o Brasil não se ajustou no preço internacional, para você ter uma ideia, hoje saiu a defasagem. Nós precisaríamos subir mais R$3 o litro do diesel para ficar no preço internacional, que isso seria catastrófico para o Brasil. Só que isso é a realidade mundial hoje. Como o preço internacional é alto, ninguém está importando, porque você não vai importar o diesel a R$7 para vender a R$6. Ninguém vai fazer isso. Então a importação praticamente parou, né? Os navios não estão entrando no Brasil mais com os produtos trazidos de fora. E a Petrobras não tem condições de atender o mercado todo, principalmente pela administração dessa presidenta da Petrobras, que comeu algumas bolas, não colocou o produto no mercado e já vem faltando há mais de 10 dias. Por isso que o preço subiu, independente da Petrobras ter repassado ou não. A Petrobras passou aí agora em torno de 19, 20% o preço. Só que isso ainda não é suficiente, infelizmente. Esse produto vai faltar. A gasolina um pouquinho menos, porque nós temos o etanol que cobre um pouco a gasolina. Mas também tem postos que está sem gasolina. O principal é o diesel. É o que move o país, nós não temos para comprar. Você pegar Santa Catarina, uma boa parte da Santa Catarina já parou. Não tem diesel para abastecer. Então essa é a realidade hoje. Não está havendo, a gente não está enxergando a movimentação do governo para poder suprir esse momento tão difícil para nós. E existe alguma expectativa a curto prazo de uma melhora nessa situação? A ANP ela fez um documento praticamente exigindo que a Petrobras volte a fazer leilões de combustível, porque a Petrobras estava segurando os estoques, tá? Porque ela não sabia quando que vai entrar o produto aqui. É uma política desastrosa também, mas é uma política que existe. Então a ANP está forçando a barra da Petrobras a desovar o pouco estoque que eles têm. Então isso aí pode ser que no curto prazo dê uma melhora, mas não resolve o problema aí. O etanol não sofre com esses impactos por possuir uma matéria-prima diferente da gasolina e do diesel e pelo fato de que o interior do estado de São Paulo é um grande produtor de cana-de-açúcar. Agora 12:20, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa. Massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Noventa e quatro, tá comigo na resenha. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 40 03 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. Gedre Tintas, pra renovar, pra construir, pintar. Gedre Tintas. GZ Tintas, Avenida Cruzeiro do Sul 357. Ligue 3203-9547. Gedre Tintas. 94 Notícias. Agora 12:22, de volta com 94 Notícias. Apesar do Programa Brasileiro de Imunizações ser reconhecido mundialmente, dados do Ministério da Saúde apontam que o país ainda não alcançou a meta de 95% de vacinação para a maioria das doses do calendário básico. Para reforçar a importância da imunização, a unidade de Bauru do Serviço Social da Construção Civil promove durante o mês de março uma campanha de conscientização. A enfermeira do SECOM CSP, Maria Júlia Menon, fala da necessidade de reforçar estes cuidados. Todo mês nós falamos sobre um tema de saúde com os meninos dentro do canteiro de obras. Esse mês de março nós falamos sobre vacinação devido à proximidade com a campanha de vacina da gripe. Então nós usamos esse mês para lembrá-los da importância de manter a carteirinha de vacinação atualizada, devido à exposição que eles têm, a importância da vacina para todas as idades. Eles precisam manter essa carteirinha em bom estado, não deixar rasgar, ter o cuidado com ela como se fosse um documento. Se acabar perdendo, avisar o posto de saúde, eles podem fornecer uma carteirinha nova. Às vezes precisa fazer todo o calendário vacinal novamente, mas é de extrema importância que eles mantenham essa carteira de vacinação atualizada e muito bem preservada. Então nós usamos esse mês para lembrá-los da importância de tomar todas as vacinas e participar das campanhas também que nós temos durante o ano. Então é importante eles seguirem essas campanhas, se responsabilizarem frente à carteirinha deles, né? E atualizar sempre que necessário, principalmente dentro das campanhas de vacinação. Empresas interessadas podem agendar a atividade pelo telefone 14 3570 1020. 14 3570 1020. A unidade do SECOM em Bauru está localizada na rua Gustavo Maciel, 1631, no centro. Agora 12:24, a Prefeitura de Bauru recebeu em Brasília o selo ouro do programa Criança Alfabetizada. A premiação reconhece o trabalho do município na área de alfabetização. O selo faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada do Ministério da Educação. O secretário municipal de educação, Nilson Girardello, representou a cidade na cerimônia e falou sobre este reconhecimento. Semana passada, duas escolas do nosso município, do ensino fundamental, foram contempladas com o Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado de São Paulo. Hoje, estamos em Brasília para receber o selo ouro nacional do compromisso com a alfabetização e que demonstra o esforço da Secretaria Municipal da Educação nos programas e formações voltadas à melhoria dos indicadores da alfabetização no tempo certo. Ganhamos selo ouro ano passado e agora novamente. Uma grande honra e uma grande conquista para o governo municipal e para o nosso município. Lembrando que o ano letivo da rede municipal de Bauru começou no dia 5 de fevereiro, sem a entrega total dos materiais escolares e dos uniformes. No quesito segurança, ontem mostramos que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Aníbal de França, no Parque São Geraldo, foi invadida novamente, pela quarta vez, por criminosos em busca da fiação elétrica. No furto, além da falta de energia, a escola ficou com danos no telhado e no forro do refeitório. Assim como outras escolas municipais de Bauru, a IMF Cônego Aníbal de França não conta com sistema de vídeo monitoramento. Agora 12:26, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho, este foi o 94 Notícias desta terça-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá comigo.